127, eu não chamo Recife agora, no 2685, alterno no 3365. 2685, 33. Confirmar a segunda? 3365. 3365, do 271. Controle, por gentileza, poderia confirmar as frequências novamente com 271? 126, decimal 85, alterna no 3365. 126, 85, 1365, com 271. Prato. Salvador, objeto LED, Romeu. Romeu, prossiga. Bom dia. Uma solicitação de reboque pushback da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição de número 5 do pátio 1. Está autorizado, reporte ao término. Ok, reportarei. Wi-Fi Juliette Papá, prossiga. Muito bom dia, Wi-Fi Juliette Papá, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 06. Wi-Fi Juliette Papá, confirme o pátio? Do pátio 3 para o pátio 1, posição 6, 06. Gente, o uísque Juliette Romeu já foi autorizado no pátio 3. Em coordenação com a equipe de sol, está autorizado seguir a retaguarda do mesmo. retaguarda do Romeu, pode passar, graças. Salvador Juliette Romeu, ingressando no Pátio Uno. Paulo Salvador, Juliette Romeu, por favor, considerar termo de reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Romeu. E o uísque Juliette Papá na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 06. Uísque Juliette Papá, ciência, porta o término. Portar o término, Juliette Papá. Papai informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 06. Grato, bom dia. Bom dia, papai. Salvador, bom dia, Oxenem 251. Prossiga. Oxenem 251, tem a ECO, autorização 380 Guarulhos. Tem, mantém a minha escuta vaga para a cópia, por gentileza. Guardando. Afirmativo, Romeo Serra X-Ray passando por posição Conde, serviço radar terminado, mantenha o 095 e chama Aracaju no 20.3. 651 no pronto cópia. Manda pra cópia, 6251. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível. Decola da 17, saída da Euleda Brito. Prossegue via Pesilo 10, conforme a rota prevista. Aciona 5517 no transponder, 119.35 a frequência de controle. Ok, Oxenea 6251, 360 autorizado, decolando a 17. Dael Leda Bridge, aeroviário inicial Pesulu 190. 5517 ao transponder, 19.35, frequência do controle, 6251. Temos correto, chama como propósito. Tá reportando.